Jack Frost 2000 ledde god någon menar. Rancho, good evening, Go 1097 now. Good evening, Go 1097. We are out of 2,236. Turn on the radar, flying directly to LF, section 1097. Salvador, está 3 zona 55, passa 2 de 30, aí, Olinda. Pega da El 360, está 3 zona 55. 9, pode chamar o comando. Salvador, boa tarde, azul 6909, decolou na sua escolha. Zero, descida da El, 6909. obrigado, um bom trabalho. Tony autorizado, voo direto, Elefo. Elefo, o gol no 89. sirena? MA0, quanto possível a guarda Leda? Leda, obrigado. Obrigado, boa noite. Muito boa noite, 3549. Doutor Salvador, 3549. Obrigado. Posição 367. Para o